Uma família Oliveira assim vira bagunça total quando rola um auê. Sai até no jornal internacional, vale a pena rever no link rural. Pesquisar pela Inc no mar, os países vão dar um bom dia a Santarém. Mas que incrível era ver o Tiagão, é Breno Davi pela nossa nação. TV Tiago até baixas horas eu pude notar. É Mander Drones ao vivo mais uma vez no ar. Jonathan ontem na Inc notícia, pois a rede vem sempre na briga. Mais um episódio de Star Circus, nossa tela é fria. Quem é que viu a TV Inquisindo, transmite não deu. Peça tia traz antigos e clássicos, Julieta e Romeu. Jornal da Inc é boa limpeza e pra ter mais saúde deixa de ser gamer. Cobrindo esporte, política, entretenimento, irmão. Que beleza! Não é mole não, meu irmão, não é mole não. Santarém para o mundo todo, isso é inquinização. Não é mole não, meu irmão, não é mole não. Santarém para o mundo todo, isto é inquinização. Tutu!